Faz recados aos vizinhos.

viver o que és. Ele é o maior borracho. Nem sei bem o que é que ele tem. De azul ele fica tão bem. Ah, azul, a linda presença. Thank you.